Lendário Rubi. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Bora sim! Bora sim. Bora fazer um charminho. Bora tá de uma agitada. Na década de 90 foi desse jeito aí, ó. Oi! Nesse tempo o João era cheira-cola, meu irmão. Bora, João! Toda a equipe 51, valeu pela pressão, hein? Valeu pela amizade, bora, igreja! Segura que é o lendário. Só quem tá feliz bate na palma da mão. Só quem tá feliz, já, já, já, já, é o lendário. Calma, banana, calma, banana. O homem é do leão, lá do Bananas Bar. Bora, Chita! DJ Júnior Fantástico. Pra detonar tudo no lendário. Dá-lhe, meu lendário! Vai! Cadê o grito das mulheres solteiras? Só tem mulher casada hoje. Esse tempo aí! Tático. Calma, filha, calma! Esse. Deus. Oi? Pra você ser feliz, Festival da Ostra! Valeu, Antônio, por trazer o nosso lendário Rubi! Lendário Rubi. Givaldo Gravações CDs. Aqui. Conta a equipe 51 com a gente. A gente só tem abraçar o carinho, pode crer. O nosso lendário arrebentando, detonando tudo. Pra Peço a galera que dá valor. Pra agitar, pra detonar. Bora, meu lendário! Dali, meu lendário! São Caetano, nosso amigo Sancré, delegado Edna com a gente, obrigado, hein? A gente está com o apoio do deputado estadual, chefe, vereador Paulo Viegas, prefeitura de São Caetano de Velas, Sebrae Pará, senhor Rubens Barbalho! Tira o pé do chão e vai! Quem tá feliz, levanta a mãozinha pra cima aí. É o nosso lendário Rubi Tubarão, vai detonando. Eu gosto de ver a galera dançar. Soy el fuego que... Não tô nem aí. DJ Tubarão, saudade. DJ Tubarão, esse faz a diferença. Bora, Gita! O tempo bom, meu irmão. Essa galera tá falando no lendário Rubi, porque o lendário Rubi não tem frescura, vai detonando de tudo pra galera. É saudade, é rocha, é tudo, a galera tá falando. Nosso amigo DJ Esporte pagando a hora, São Caetano, pode crer. Bora dançar assim no lendário. Quem dá valor? Cadê as meninas pra dançar? Vamos lá. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão. Nosso amigo Jacinho do Bairro 3, também de ponta, Bom Jesus. Tá na loucura. Não me acostumei. Décimo segundo Festival da Ostra, nova dimensão e lendário. Porque você estava logo ali. Não é que de vocês quero fugir. Podia nos ter me avisado. Ia curtir a noite com meu namorado. Vai dando jeito pra gente ficar. O tempo que nos resta nessa festa. Bate, bate devagar. Do corno embora. O cara que tem um bom papo, quando ele vai tirar a virgindade da mulher, ele fala no ouvido dela assim: deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. E aí? Nosso caso vai eter. É o nosso lendário Rubi. Deixa acontecer. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. E aí, como é que é? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai. Deixa eu abraçar com muito carinho, nosso amigo Felipe. Dos temidos da cabanagem. Alô, Águia! O bairro é nosso, Águia! Feliz, levanta a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí? Quem é trabalhador, levanta a mão pra cima! Quem é batalhador e guerreiro, levanta a mão! Eu vou detonar essa pra vocês, ó! Essa letra é a cara do cara que é batalhador. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Tu é doido! A semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. E o apoio tá zero bala aqui. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Bora! Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo... Equipe 51! A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça! Levanta o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Oi! Obrigado, Clarilson, valeu! Já, filho? Assim que eu gosto. Espera a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sua... Essa música é a realidade, gente. Quando a gente vai ter sucesso um dia, a gente tem que ter paciência, porque Deus é que escolhe a estrela que tem que brilhar. E essa estrela! Esse... Jairinho, bora detonar tudo, Jairinho. Vamos lá, que é com você, maninho. Um, dois, três, já. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso. Bora, Didi Boy! O Didi Boy vai voltar pra detonar enquanto eu vou tomar uma ali. E depois o tubarão volta de novo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Rubi. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Eu sou o nosso parceiro Antônio. Traz um balde de cerveja, tá aí na conta do Jairinho, que rapidinho. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos.

amigo do Círio, teu nosso lendário, lá da Via Show em Belém. Eu sei que não te quero. Dia 13 da Via Show. O amor não é sincero, bem melhor assim. Todo Poderoso Rubi. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica por trás. Meu amor poderoso. Nova Sânia, Tuba! Noite vai amanhecer hoje. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Bora que sábado tem o nosso lendário Rubinho Castanhal lá em Inhangapi. Festival do Açaí é minha praia, Tubarão. Não passa de uma ilusão. Domingo estaremos em Benevides. Benevides não, Benfica. Viu, DJ Boy? Olha só, gente. Tem um tacacacá da Lucy. Tá só o filé aí, viu? Vamos lá! DJ Boy Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Você não me amou, você nem percebeu. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Eu me jogava. Menina, essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando me fala de amor, ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. É o novo Rubi. Este é o novo Rubi. Novo poderoso Rubi. Lendário Rubi. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. E o nosso grande parceiro João Seguidor, rompendo fronteiras e curtindo o som do coração. Eu sou Rubi. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador. detonando pra você dançar. Festival da Ostra. Segura, baby. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Sam, do TJ Esporte. Paga na hora, está aqui com a gente, galera de São Caetano. A gente quer aqui abraçar com muito carinho. Coração, um abraço pra você. E ele está aqui no Lendário Rubi. Valeu! Foi te conhecer. Meu parceiro Marcelinho, peruano, hoje aqui com a gente. Meu parceiro Marcos. Galera de Maracanã, hoje no Lendário Rubi. Para DJ Boy. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. E o Paulinho de Belense. Só você chamava o meu nome pela cor. E aí, Clailson Tubstein. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Olha o Wagner do Céu da Pressão, o Maruim, o Edson, secretário de obras de São Caetano, curtindo o nosso lendário, valeu! Vai descendo, vai, vai, vai, vai, vai! Ela sempre vai me levar por um caminho, lugar que ainda possa me ter. Rubi! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Poderoso Rubi! Ela sempre vai me levar por um caminho, lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor, a minha paixão me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, bateu o sininho, dos temidos da cabanagem. Minha paixão, alô meu parceiro Águia, o bairro é de você. Hoje por ela não sinto nada. O canhão da banca Bob Chube, fala meu parceiro Robinho! Bora galera do Maranhão, Barruan e o Soneca! DJ de Nelson Mix do Nova Dimensão também! Muita menina que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão. DJ Paulinho de Belense, um abraço pra você, garoto. Ele e seu grande amor está aqui com a gente no lendário. Que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. E vai dançando, vai, vai, vai, vai, vai. Rubi! Eu o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco. Olha aí, Tubarão, Bado Júnior patrocinou um balde de cerveja aqui pra nós, viu? Olha, vai sair carregado nós dois hoje daqui, viu? Vou sofrer outra ilusão, mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Um abraço, Ivaldo e Abilene, curtindo o lendário. Acreditar. E aí? Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu é o garoto Didio. Veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Novo poderoso Rubi. Mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Toda Cada novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. E aí, Tuba? Eu tenho dois amores, você não me explica. Quando ela descobriu que eu estava Gil. O ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. E a galera vai dançando, vai curtindo o nosso lendário. Principal da minha uma novela. Atrás da outra. O único que tem o poder da pedra em suas mãos. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu sou Rubi. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Que tu é? Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado. Bora, mestre! Preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão. Não quero a chave da cadeia do presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Meu amor, meu coração. Ladrão. Olha o meu parceiro Andinho Promonte, já aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, garoto? Aqui curtindo o nosso lendário. Um abraço a Gidelma e a Amanda, também a Kelly de São Caetano. As amiguinhas estão na área. Estão aqui no Rubi. As perigosas. Será? Yes. E aí, amor? Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, é o amigo do papai. Que é. Ainda me ama, só não quer me perder. Cadê o caranguejo? Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me... Festival da Onça, né, do caranguejo. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu... Já vai pegar o teu. Oh! Jessiquinha do Charmini está aqui com a gente, marcando presença. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Bora, Cidio Boy, bora esquentar tudo! Bora dar de uma esquentada, bora! Na moral, o nosso lendário vai detonar! Dá-lhe, meu lendário! Assim! Bora nas marcantes! Obrigado, Wes, meu parceiro! Lá da carretinha Tubarão, isso aqui é considerado! Toda a equipe 51 para o Tubarão detona uma marcante. Tá aí pra você. Eu mudei, sufoquei a dor. Pega da música. Que havia em mim. Só eu sei. Quantas vezes implorei seu amor, mas você nem ligou. Pra você viajar. Cante, meu irmão, e a gente vai detonar pra você. Ser feliz, muito feliz. Como é que é? Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Alô, Caílson, bora tomar todas. Não, nosso lendário invadindo o Pereiru. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. 12º Festival da Ostra. E a gente detona. Que ao teu lado eu estou. Bora viajando, viajando. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Te digo que esse sentimento que há em mim precisa de. Já já tá saindo um CDzão aí, hein? Que tem que ser você. Bora, meu lendário! Vou te encontrar no Super Transação. Pra equipe 51. Olha o meu parceiro Mike, da Panificadora, eu Shaddai e Segura de Amor. Hoje aqui, marcando presença. Obrigado pelo carinho. Curtindo o nosso lendário Rubi. Um abraço, garoto! Dá-lhe, meu lendário! E a Nilde, é? Um abraço, garoto! Show da Marcante, pra você dar uma viajada, Tubarão detona. Dale, Tubarão! Já já mais povo! O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. Olha. Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Lendário. Era você a mais bela. Eu sou Rubi. O lendário. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. E a gente chega pra detonar tudo pra essa galera. Estou como criança perdida. Olá, Tiju Boi. Eu vejo uma boca insensata. Me fez cair em teus pés. Dominou tua boca. Viajar! Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer os lábios. Bora beber, bora beber! No quarto fechado, eu não paro de beber. Toda a galera do Nova Dimensão, o apoio total nesse lendário. Rubi. Quanta viagem. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Etuba. Eu quero te amar e ser feliz. Ei, aqui é o lendário. E dizer a você do meu amor. Como é que é? Porque me abandonou. melhores, só os melhores. Pode ter pra viajar. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Sou das marcantes, meu irmão. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? Bora, xaxá, bora, xaxá. O que será da minha vida se não te amar, não provar seus beijos, não dá. A gente abraça com muito carinho, todo o apoio da Polícia Militar que tá com a gente também, dando apoio total aqui nessa festa. Afinal de contas, festa cultural, 12º Festival da Ostra. E detalhe, viu? De farda nova. Ia poder te tocar, te abraçar, te dar carinho. Voltou os velhos tempos, né? Eu prometo, queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Agora, quero você agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Suda marcante, meu irmão. Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Você deixou seu nome em meu peito, guardei como uma prova desse amor. Ao som do vai vem do mar, vou te procurar. Nosso amigo Eduardo, a Zona Gineneta, tá com a gente também. Aquele abraço do Tubarão. São as melhores do lendário. Dá-lhe meu lendário. Olha só, Tubarão, um abraço aí, Eduarda, Jonas e o Nenê. Um abraço aí do nosso mestre DJ Gilmar Santos. Bora pra cima, garoto. Toma todas até o final. E nas loucuras. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. O som das estrelas. Não brinque mais com os meus sentimentos. É lendário Rubi. Você. Mas você não está nem aí. Rubi. Pense um pouco mais. Pra você viajar, lendário Rubi. Sou grande amor da sua vida. Pra lembrar da ex. Vivo te amar. E a minha felicidade. Minha felicidade é você. Dá-lhe meu lendário. O lendário Rubi detonando. 12º Festival da Ostra aqui no Pereru. E a gente detona tudo, meu sagrado. Reta final. Já na reta final, gente, infelizmente, já na nossa reta final. A gente vai tocar só mais uma e a gente vai encerrar. A gente vai entregar com muito carinho a vocês e agradecer de coração tudo, tudo que aconteceu hoje aqui. A gente só tem a agradecer a Deus por mais uma festa realizada no Lendário Rubi. E agradecer com muito carinho o nosso parceiro Antônio, ele que está na frente aí, do 12º Festival da Ossa. Com todo o apoio e amizade do deputado estadual Cefé, vereador Paulo Viegas, Prefeitura de São Caetano de Otivelas, Sebrae Pará, Senhor Rubens Barbalho, Silvia Modas e organização da Sopep. Vocês, que o Papai do Céu abençoe com muita saúde, com muitas alegrias na vida de vocês. Um abraço forte no Tubarão de Juboi e Jejarinho. Obrigado a toda a galera do Nova Dimensão que não mediu esforço para ajudar a gente na hora que a gente mais precisou. Obrigado, Nova Dimensão! Aqui, Juju Boy! Esse é nosso hino! Dá-lhe, meu lendário! A gente vai fechar com essa! Essa é a nossa última, obrigado! Valeu, Pereiru! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu... Toda a equipe 51, obrigado, maninho. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu também, também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Obrigado, São Pedro Júlio de Velas. Eu viajo através das estrelas. Obrigado a cada um de vocês. Valeu, valeu. Amor, eu sou tudo que você quer. Sou criança, eu sou tua mulher. Ai, prometa que vamos fazer amor assim, ai, assim, ai, assim, ai, assim, assim, DJ rubi, Tubarão. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi. Obrigado, Antônio. Tu és o meu rubi, rubi. Toda a galera que trabalhou com você, o apoio total aí da Sopef. Tu és o meu rubi. A Sopef, pode crer. Eu sou o seu rubi. Essa é a nossa última. Rubi. DJ Maluquinho. E seu batidão. O teu corpo, o teu cheiro. O lendário! Oh, saudade! Também me sinto assim quando Dá-lhe uma pedrada, meu lendário. Em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Essa é a nossa última! Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Obrigado! Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim. Cada um de vocês, vamos com segurança para suas residências. Que o Papai do Céu abençoe vocês com muita saúde, muita paz e alegria. É isso que te espera. A gente espera que todo mundo brinque numa boa, todas as festas. Eu sou o seu Rubi. Porque hoje curtir tá difícil. E para você que não mede esforço para curtir, a gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Valeu! É o nosso lendário! Rubi!